Juliette Romeu. Oi, Mike, Juliette Romeu. Confirma intenções, por gentileza. Vai, manter o sobrevoo sobre a extensão da paralela totalmente condicionado aos seus tráfegos, Mike, Juliette Romeu. Gente, inicialmente mantém minha escuta. Manterá sua escuta, vertical da paralela, Mike, Juliette Romeu. 6213, estou autorizado a decolagem, pistona 0, vento no 60 graus, 089. Sim, decolagem, funciona 62, ano 3. Vitor Kilo Delta voando direto para a rotatória. Direto para a rotatória, seu abraço, Vitor Kilo Delta. G05, boa tarde. Agora, cópia Guarulhos, prepara da Elisa Mórfica. É 213, decolado 37, controle Salvador em 120, décima 8, bom voo. Obrigado, chamou 308, China 62, 13. O senhor 6213 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Barro Meu, Serra, São Delta, informação óbvia, confere, número 2, cópia, prepara a subida a Momo. Alcova direito, autoriza direto ali, Dondal, é um proxa, né? 6213. Autorizado. Grato, 6213. 6213. Prossiga. Sale 121, décimo 9. Delta, prossiga. Espera a subida Momo, número 2, cópia. Falou, Salvador, muito boa tarde, passarelo 2230, voltando. Tem de informação 90, por gentileza, por direção, espera de conquista. 3805, Guarulhos, autorizado nível 340, decola da pista no 0 com curva direita na subida da Eulia da Mótigo. Aciona 5156 e controle 120, décima 8. Então confirma o transponder, por gentileza. 1156. Correto, chama pronto, pushback e acionamento 08. Salve, Salvador, boa tarde, passarei de 2230, sente minha informação 90. Passarei 2230, boa tarde, informação curta agora é Oscar, aguardo instante cópia, número 2, prepara a subida Árvore, Elefa. Árvore, Elefa, nossa escuta 2230. Seja. No 630, corrigindo, prefira? Sim, senhora, segundo nossa empresa, foi feito um outro DLA para 955 dessa hora. Aí assim que a gente já tá aí, a gente agradece na medida do possível, tá bom? Obrigado. Sim, acabou de chegar aqui pra gente o seu plano pra Recife, pra 1655, tá pronto, cópia? Adiante. Recife autorizado, 390 nível, decolando da pista no zero, com primeira curva esquerda, na subida Puca, transição Aracaju, Puca, Jamo, Aracaju. Aciona 5414 e o controle 120, décima 8, gol no 630. 7630, está autorizando Recife 390, a roteira do plano, decola de 190, curva esquerda, Pucajão, Maracaju, 5414, no transponder 208, é o controle, gol no 630. Correto, no 630, chama pronto para o estacionamento. Vai chamar. 5, boa tarde, ajuste no 019, livre pouso, pista no 0, vento no 60 graus, 09 nós. Livre pouso, no 2. Máximo, pode ir vendo, copia a matrícula. Seis, terra, triângulo, delta, pronto, já cópia? Petrolina autorizado, nível 1180, decolando da 17 com curva à esquerda na subida Momo. Aciona 54, corrigindo 5154, transponder 5154, controle 120, decimal 8. Um delta já possui pro B? 04 está confirmando, parte 5? E acionamento a critério para ataque torre 1-895, ajuste no 019. Paulo Gol no 630, pushback acionamento no 05. Livre chama ataque no 630. Livre chama ataque no 630. É 32230, copia? Acima, prossiga. Da conquista autorizada, nível 180, decolou da pista 10 com curva esquerda, corrigindo curva direita, na subida árvore após transição Alefa. Aciona 5162, controle 120, decimal 8. 2230, feliz na altura da conquista, até ali 180, decolou da 10, na curva direita, perdeu árvore, transição Alefa. Acena 5162, 120, decimal 8, ao controle. 2230, correto, está confirmando, a rota é árvore, elefa, após direto, pilote, direto, entrada conquista. Afirmativa, árvore, elefa, pilote, depois direto, DCT conquista, 2230. Correto, se não tem uma conta, pelo menos. Chama não, 2230. Acione identificação. Ajuste 1019, desça para 4000 e voe direto Duna Prielia. Está presente. Boa Duna. Desça para 4000, 1009, gol 2008. Controle autoriza, Papa Bravo Eco Romeu 2000 pés. Papa Bravo Eco Romeu, desça para 2000 pés. Muito obrigado. Oceano 6213, chame de frequência 1251. Boa tarde, Alfa, reportagem da Juliette. Alfa, vai reportagem da Juliette, Bona 255. 9310, Paulo. Prossiga. Já coordenado com o controle, esse vídeo será a mão, permanece para ti, diz que a medida do tráfego foi evoluindo e nível a possibilidade aqui da ProDireta. Ok, obrigado. É por isso que também operador de King aqui no 06. Já coordenado com o Ferro. Paulo, voo no 630 para o táxi, 113 a bordo, alterna João Pessoa, 0326. Livre táxi, voo no 630, via parte principal em Índia, ponto de espera, torre 1-895, ajuste no 019. Índia 1895, 1019, 630. Controle Salvador, Vitor Kilo Delta, visual com campo, senhor. Vitor Kilo Delta, chame a torre, 19895. Graças, senhor, Vitor Kilo Delta, boa tarde. Positivo, o senhor pode manter 3.000, chame passando através de Vera Cruz, posteriormente Paripe e Interlagos para o circuito da pista 17. Ah, positivo. Mas de qualquer forma, o circuito para a pista 10 também havia corredores da maneira que lhe informei há pouco. O senhor vai entrar no corredor Caixa Prego, Vera Cruz, Paripe, Interlagos, rotatória, e na rotatória define-se a pista 17, 28, 10 ou 35. É o circuito padrão de Salvador. Gente, na sua escuta, agora no 867. Com 3 milhas para a Duna. Confere, papapapa, bravo, é por Romeu. Tango Delta. Está autorizado o táxi até a interseção. Reporte para ingresso, Tango Delta. Gol 9630, decolado, espaço 7, controle, 1208. 208, boa. Vitor Kilo Delta, poderia confirmar o pátio, irá prosseguir? Pátio 5, agada mais 10, senhorita, Vitor Kilo Delta. Siga como autorizado. Pois é. Vitor Kilo Delta, na final, embaixo, travado. Teve pouso, pista 17, vento 90 graus, 129, Papatango, Vitor Kilo Delta. Baby Frozen 17, Vitor Kilo Delta. Terra Tango Delta, mantém a posição. Paulo Salvador, gol 9310 para o táxi, 146 bordo até na Recife, 3 horas e 50 autonomia. O seu gol? Negativo, prossiga. Para o táxi, 146, Recife, 3 e 50. Livre táxi, detalhe principal e índio, ponto de espera, torre 1 no 895. Ah, índio 0 no 9. Bate índio 1895, obrigado, 9310. Solo para o gol no 867, tem previsão? No 867 será novidade, então já está finalizando. Puxa, fica mesmo passar a retaguarda, vai ser liberado. Tá, tá ok, senta. E boa tarde, jogou 9310, ponto de espera 10, próximo. A 9310 mantém ponto de espera 10. Mantém ponto de espera, gol 9310. O 9310, a linha decola pista 10, vento no meio 0 graus, 1-1 no 9. A linha decola 10, gol 9310. Afirmativo. O senhor está voando no espaço aéreo Golf, seria interessante usar a frequência da escolinha para reportar a posição. Manter um transceptor na frequência do controle e outro na escolinha, tá bom? intercessão, efetuando backtrack e deixa o mesmo ingressar até o cabeceiro 17. A Tango Delta Lima tem cabeceira 97, está passando pronto. Bravo Eco Romeo, localizador em aproximação, reduz a cheque trem, chame torre 1895, Bravo Eco Romeo. 1895, Bravo Eco Romeo, muito obrigado. Livre puxa, meu táxi. Livre puxa, igual no 867. 008, autorizado a aproximação ILS. Reportará no ILS 2008. Travado. Bravo Eco Romeo, hoje centímetro 019, continua aproximação, aguardando autorização de pouso. Bravo Eco Romeo. Nove 310, decolada 52, chama controle 120, decimal 8. 208, uma boa tarde. Controle Salvador, igual 9310, mil peças. 9310, controle, contato para rodar. Tem que possibilidade para hoje, Fratícia? Está autorizado Momo. Pronto, Momo, da presente, igual 9310. Uno 630, voe para o Romeu Fox 018. Chame Recife, frequência. Uno 2685, voo 1630. Voo Romeu Fox 018, 2685. Vou te procurar para a votação. E 5973, prossiga para o solo. Não foi 9926 que chamou, só. 9926. Oi, prossiga. Estimativa, 9926, vai ter um... É o Gol 9926, um CHG aí antecipando a nossa decolagem. A previsto aí é 17h20. Assim que receber o plano, você poderia passar a nossa autorização, por gentileza? Afirmo. Só um instante, eu vou ficar aqui no sistema e eu deveria ter chego. Só confirmando, o plano é pra Salvador até... Destino? É pra destino é São Luís. São Luís, obrigada. É o voo 9926. Obrigado. Eco Romeo, livre pouso, pistão 0, vento no 60 graus, 1-1-9. Livre pouso para o Bravo Eco Romeo. Som logo 1-8-6-7 para o TAC, com o POBC 1-8-2, com fim 3-15. 08. Controle 1-2-0-8-7-1-2. Controle. Salvador, Patalmeu, Patalmeu. Altímetro 9019, tem livre táxi e a parte principal é Índia, quanto espera? 1-1-8-9-5, voo 1-8-6-7. ILS 2008. Tente passar a duna, cheque trem, chame torre 1-1-8-9-5. 1895, 2008. Boa tarde. Boa. Norre, Gol 2008 LS Uno. Controle do Nordeste, fins encurtar a sua trajetória na terminal. Infelizmente, o centro não nos autorizou tirá-lo da saída. Câmbio. Afirmativo, que é o melhor controle, eu sei. É só para lembrá-los do nosso horário estimado aí, às 16 horas lá em Fortaleza, senhor. Só por isso que a gente quer dar uma proa direta. Ah, eu entendo. Particularmente, essa equipe de serviço tem por hábito encurtar a trajetória das aeronaves na terminal Salvador, tanto chegando quanto saindo. Mas ao sair, nós precisamos da quiescência do melhor centro de controle. E no seu caso específico, ele não nos autorizou. Vai aguardar. Positivo, mantenha a visão no corredor e aguarde instruções. E nós iremos encurtar sua trajetória para pouso. Fox, Fox. Gol 2008, livre pouso, pista no 0, vento no 60 graus, 099. Livre pouso na 10, 2008. 3205, decolagem 58, time controle, 1208. 3208, não vou. Recebi a seguinte informação, que o senhor tem que manter ainda a saída, que eles estão fazendo uma verificação junto ao centro de gerenciamento da navegação aérea. Logo, o senhor está instruído agora a chamar Recife 12685, prossiga no seu voo, boa viagem. 2685. Fox Zulu, informe se tem condições de voar na proa 100. Eu tenho condições de voar na proa 100? Positivo, visual 1500, proa 100. Salvador, boa tarde, San 3805, Dael, Motiva, 402. 3805 é o controle, contato radar, curva direita, voo em Leda, voz Leda, Motiva. Leda, pode Motiva, San 3805. Queria confirmar se você, já que vocês não têm, acredito que mais uns 5 minutos deva aparecer essa autorização. Qual seria o horário inicial do plano? Inicial seria 1850, 1850 9926 de Salvador para São Luís. Ok, só mais um instante, a gente vai ficar aqui no sistema. Muito obrigado. O 9926, mil perdões, senhor, eu chequei no sistema, eu não encontrei o horário do plano do senhor para nenhum horário. É possível que ainda esteja fora do sistema e caso tenha sido apresentado alguma CHG para esse plano, o plano não constando no sistema, a CHG seria inválida. Nem essa CHG que a gente encontrou nula, a gente foi capaz de encontrar no sistema, senhor. Por gentileza, peço a sua empresa para apresentar o plano outra vez. Ah, ok, vamos pedir para a empresa aí. Muito obrigado. Ok. Voo 2008 na escuta do solo. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, senhor. Autorizado Alfa, mantenha a posição antes do Juliette, guardando ingresso. Voo 2008. Alfa, mantenha antes do Juliette. Voo 2008. Alerta, sou passageiro 2230, com 48 no teu dia, 5 horas e 10, Salvador. Oceano 9018, desça para 8.019, chegada bom. Descendo para 8.019, chegada bom, Oceano 9018. Controle Gol 9867, decolada na Arbor, passa 1.400. Gol 9867, controle, contato radar após 2.000, direita elétrica. Ok, senhor, sob vigilância após 2.000 pés, elétrica, grato, Gol 9867. Afirmativo, o senhor está sendo instruído a chamar agora a frequência da torre 11895, acredito que o senhor já esteja avistando a cabeceira no zero. Não, negativo. O controle Salvador que nos informou que o senhor iria prosseguir pra, para o pátio militar. Sim, eu vou tentar entrar em contato com o mesmo instante, por gentileza. Torre Salvador, boa tarde, passarelo 2230, no ponto de espera da 10, pronto. 2230, mantém posição. Mantém, 2230. Grupo 41 no meio, desça para 4.000 pés, ajuste 1019, foi direto do Tuna para o ILS. 4.019, Tuna. Santo 3805, Recife, frequência 1251. Foxtrot Serra, Solo 07, por gentileza, libera à esquerda, estacionar a frequência livre. Oceano 9098, está na vertical de Alagoinhas, desça para 5 mil pés. Descendo 5 mil pés, 9098. Tem cabeceiro no zero. Alema, céu no zero, para cadeia do 2230. Controle 908, autoriza donor. Três zero, livre decolagem, pista no zero, vento no 50 graus, 109. Livre decolagem, pista no zero, passarela 2230. Chame Recife, 1288. 1288, décima 8, centro para o 1867. Salvadora Chanel 63, 1, 5, 100, informação Oscar, posição 09. Oito, passarela 2230, obrigado, boa. 315, informação Oscar, Guarulhos autorizado nível 360, decola da pista no zero com primeira curva direita, subida da El, Leda Motiva. Intercepta pêndulo 1-0, prossegue conforme a rota do plano. Aciona 5-4-2-7, controle 1-2-0, decimal 8. Zero controle, contato radar, vou para o nível 180. 180-2230. Boa 885, Salvador, desça para 8000 na chegada Bonte, ajuste 109. 8000 na Bonte, 109, 885. Sané 908. 3000 pés, 908, reduza para 229, número 2 para todos. Rete número 2, descendo 3 mil pés, o Chanel 9018. Reduz, senhor, para? 220, né? 2,19, o Chanel 9018. Solo Salvador, muito boa tarde, o Chanel 9012, está ciente da ordem, na posição 2, para a autorização para Guarião. Oxané, meia? Não, negativa. Oxané 9012, da ciente da Oscar, na posição 2, autorização Galeão. 9012, confirma horário do plano, não possuo aqui no sistema. Aguarde só um minuto, gente. Desceu, está previsto aqui 1756. desculpa, senhorita, eu não sabia. Para o nosso horário era 1710, eu estou confirmando agora 1756. Ok, daqui então há uns 18 minutos chegou para o nosso sistema, o plano geralmente chega com meia hora de antecedência. Afirmativo, agradeço, então hoje é 9014. Nada tem que chegar, já chamo cópia. Afirmativo. 430, aproximadamente 10 milhas, você está formação para Dente. Piano 908, vetoração para o sequenciamento, direito a 235, limite localizador. Direito a 235, limite localizador, 09. Controle, eu passarei do 2230, voltando. Possível, senhor, mas a gente vai escolher a prova do destino, a prova de conquista. É, anotei a solicitação, está autorizado o voo Elefa. Voo Elefa, então, 2230, obrigado. Azul 4116, está autorizado a aproximação em LF. Autorizado, estava na prova de Duna, recuperar a utilidade do Zumbatão no momento. Mandando o calçado, a frente de Brasil, Paranatá. Quente. O 964, vou sobre a água, desça para 2000, voando. Descendo para 2000, vai voar Duna, 964. O 985, desça para 5.000. 5.000, 985. É no Ucha 6326, boa. Eu no 6326, na chegada a Mari, desça para 5.000, 2019. 5.000, 2019, Ucha 6326. Oceano 908, esquerda 210, desça para 2000, limite localizador. Esquerda 210, desça 2000, limite localizador, 909. Azul 4116, na aproximação, reduz a checa trem, chame torre 11895. Reduzindo 1895, boa. Piano 908, esquerda 140 para o localizador, livre LF, agora de transferência. Esquerda 140 para o INS agora, conferência 190 ou noite. Checado. 4-1-1-6, o AS-7-1-0-9, livre pouso, pistão 0, vento 90, grau 0-9-9. Livre pouso, 4-1-1-6. 2-2-3-0, direto conquista. Direto conquista, 2-2-3-0, obrigado. Boa noite, 8-5, sem restrições até 3.000. Sem restrições até 3.000, 8-8-5. Eu no 632B, eu vou e Duna. Opa, Vona, direto Duna, grato, 632B. Do Salvador, muito boa tarde. É o Papa Papa Bravo, Eco Romeu, plano de voo para Campinas. Estou para a cota da autorização disponível. Papa Papa Bravo, Eco Romeu, boa tarde. Informação curso Rocha, confirma o horário do plano? 3-0 da cidade. Plano 8, 4 milhas para passagem sobre o marcador em aproximação. Reduza, cheque o trem, chame torre 11895. Reduzindo, torre 719. 1395, Salvador, é o Gol 9926? Possível. Teria nossa autorização para São Luís. De acordo com a companhia, informou que seria o horário 1720. Poderia confirmar para a gente? Até o momento não recebemos nada. Gente, obrigado. Estabilizado. 0908, ajuste no 019, continua aproximação, aguardando a pista livre. Continua aproximação, aguarda a pista, ajuste no 0908. Piano 6326, desça para 3.000, velocidade 229. Pode confirmar 6326? Piano 6326, desça para 3.000, velocidade 220, número 4 para a ponta. 3.200, número 4, gente, 6326. 229 de velocidade. Ok, 220, obrigado. Ocean 9018, livre pouso, pistão no 0, vento no meio 0 graus, 1-1 no noite. Livre pouso, pistão no 0, Ocean 9018. O 8-8-5 está autorizado a aproximação ILS. Autorizado ILS, 8-8-5. 885, reduza para aproximação e cheque para pouso. É o número 3. O número 2 está passando o Duna e é o voo 964 da sua companhia com a velocidade inferior. Já está reduzindo para entrar para o cheque passando o Duna, o voo 885. Voo 964, passou o Duna no localizador, cheque o trem, torre 1-1895, voo 964. 964-895, boa tarde. Boa. Sendo 63-2000, desça para 2000, está autorizado em ILS. 2000 autorizado em reportar, estabilizado, Luciano 63-2000. Galera 9018, salve 23, liberdade direita, chama de solo 121, decimal 9. Direita 219, 9018. Luciano, atrasou 117, trevo de voo 350, saída PUCA, transição Caju. Decola fechando a zero, primeira curva à esquerda. Aciona 5444, controle 120, decimal 8. Autorizado Recife, nível 350, rota para frente, Volve Ampers do Luno 7. Decola PUCA, transição Caju, da 10, curva à esquerda. 5444, transponder 108, controle. Xandar 6142. 40 pós-ponto 6142. Xandar. Paulo Salvador, boa tarde, Xané 908, retorno da Alfa, putz. Xané 9018, táxi via Alfa, Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, portão 612, Xané 9018. Isso é Recife, 288, batalheiro 2830, obrigado, boa tarde. Boa. Runo 885, passa Duna em aproximação, cheque o trem, torre 1-1895. 1895, mudar. Porto. Oi, Salvador, boa tarde, gol 985, estabilizado, visual. Gol 1885, muito boa tarde, justiça 019, continua aproximação, número 2 para pouso. 7885. Salvador, ouça, Saner 6315, 19, 27, estacionamento. Confirmo, ouça, né, 6315, no gate 9, pushback, acionamento. 6315, coordenando o equipe de sol, reporte táxi. Salvador cordial, boa tarde, está passando o Romeo até aí, hein? 6315, copiou o sol? Poxa, né, 6315, o solo? Afirmo, tá? Sente, já iniciou o táxi? Afirmo. Sente, aposta táxi. Camará. Confirma o tráfego que chamou posteriormente? Capatango Romeu, daí. Capatango Romeu. Tel Yankee. Prossiga, o Romeu Tel Yankee. Tel Yankee, faz a licitação para 1735 para 40. Solicita, pode. Gente, agora de cópia o meu hotel Yankee. Guardo. Vamos na quarta. Cliente, reduza, cheque o trem, chame a torre 1895, oceano 63, guarda. Reduzindo 295, ó. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reportando antes da Juliette, 964. Salvador, já. 9012. Oxenia 9012, formação curso Oscar, guarde o Bobian. Afirmativo, Oscar, sou ciente, botão 2 então, aguardando o Bobian. Papapapa, Bravo Eco Romeu, já possui autorização? Bravo Eco Romeu, acabei de entrar em contato com a SALIES, o mesmo informou que há uma irregularidade no plano do senhor, pediu para que o senhor entrasse em contato novamente, ok? Afirmativo. Tá 0 no 8, confio, prossiga. É, a gente tá aguardando aqui no 612 e não parece que não tem ninguém aqui chegando. É, já a Frel tá ciente, nós estamos ligando novamente aqui pra informar a Frel, ok? Ah, ok, obrigado. Solo, Oxa, 6315 para o táxi, com 149 a bordo, 438 ao Fernando Carião. Tente o Xenema 3115, prossegue táxi via pátio, Foz Táxi Índia, ponto de espera do Pistino 0, mantém a posição, time TOI 118-195, ajuste ao time Pistino 0-19. Pátio, dia ponto de espera de 2,95, temperatura e outra. Devagar na Juliette, 964. 964, após a passagem depois da Avianca, ingressa Juliette, prossegue portão 1-0. Após a passagem da Avianca, ingressa na Juliette, 1-0, 964. Falou, voo 885, segurando. 1885, táxi via Alfa, é forte antes da Juliette. Alfa, é forte antes da Juliette, 885. Salvador, o Xenia 142, puxa o metro no 04. Aguarde, o Xenia 142. Aguarde. 9012, ponto cópia. Estimativo, pronto, prossiga. Pesado, Salvador, Galeão, via rota do plano, para 9857, nível de voo 380. Saída da El, Lida, Irume, decola pistão no 0, primeira curva à direita. Aciona 5461, controle 120 decimal 8. Afirmativo, 380 aprovado, Gualeão. Upper November 857, decola da 10 com curva direita. Dael Leda Irumi. Aciona 5461, 1208, controle de saída do Xené 9012. Correto, após o motor Xené 9012. Afirmativo. O Xené 142 na escuta? Afirmativo. Portal 04? 04. Coronel Equipe de Solo, pushback, aporte táxi. Aporte táxi, tá, senhor, passa 2. Xenia 3-2-6, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Boa tarde, 3-2-6. O 885, mantenha a posição antes da Juliette, prevista ao 02. Mantenha essa Juliette, 85. O meu hotel Yankee é apenas lá de um minutinho para o quadro, porque ele estava terminando de confirmar o plano do senhor aqui com essa LS. O Romeu hotel Yankee apenas confirmou parte do seu 50? Parte da base. Sempre. Sabatão Romeu, hotel Yankee, ponto cópia. Autorizado Caru Lourenço, rota conforme apresentado no plano, DCT, decolando da pista 197, primeira curva à direita, corredor Axé, 1.000 pés, aciona 0132, controle 120, decimal 8. Filha Paulo, no pé de curva à direita, mandando 1.000 pés, corredor Axé, aciona 0132, controle 1208. Confio com a B? 01 com a B. 01 com PLB, bata, pressionamento, chame torre agora 1.98.95, ajuste de altímetro no 0.9. 0.9.295, obrigado. Paulo, Oceano M1 no 42 para o TAC com 1.09 a bordo, alterna Aracaju, autonomia de 3:25. Taxi autorizado à direita, via Taxi Índia, ponto de espera da pista no 0, torre 1.98.95, altímetro, ajuste de altímetro 1.09, boa viagem. Direita Índia, passa pela 2.59. São Salvador, assinado 9.012, portão 2, busca de treinamento. 1.885, Juliette, portão 04. Juliette 04, 885. Gostar M3 26, segue o Boeing da Gol, portão 05. Segue o Gol, portão 05, M3 26. Gostar 9.012, estimado de 1 minuto e meio para o pushback, aguarde. É, 1 minuto e meio, aguarda. Senhor Romeu, frequência livre, um grande abraço para o nosso artista das imagens aéreas. Ele devolve um abraço, um cordial boa tarde a todos.